Da cabeça aos pés de Armani, dentro da Renault Megane, uau. Eu não tiro onda, tiro de tsunami. Desce do City aqui, Honey, aglomera mini mané, uau. Extrai o melzinho que causa enxame. Só vi o vidro da AMG, que é pra ninguém ver ela fazendo blowjob. Na marginal boto pra fuder, a sombra SP queimando verde da sorte. Vou passar no shopping, vou tacar fleck da Oakley. Atualizo o corte, show com a gata no toque. Proteção no porte, não conto com a sorte. Na Glock não pare, quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme. 357 no poste, 021 minha gang. Andando nessas esquinas de sangue. Já caí, mas tô no topo, liderando feito louco. Humildade aqui é tô com a máscara da Vogue, é meu acelero pote. Tira selfie com meu pote, me chupa mas não me morde. 20 mil de Lacoste, cordão fino, Paris Mort. Pedro X, favela, a cara da capa da Vogue. Yeah, ela vem da Austrália, se envolve com Austrália. Meu cabelão cresce, tá sempre na bala. No lounge, Orostro, Piquil, ela briga pra saber quem vai entrar. Arrasta pra cima pra aprender a ganhar dinheiro em casa. Ai meu Deus do céu, juro que eu amo essa vida, cara. Repito moeda, eu tô de hack, virei magnata. Com essa nota de 200, cabe muito maramã. É, se tentar contra o meu bonde, tu vai morrer que nem X9. THC deixa o meu corpo mais lento. Orochi, por que você é tão violento? Já caí, mas tô no topo, liderando feito louco. Humildade aqui é ouro. Funk, Jack Daniels, favelado, gênio, sou lotado, prédios, Rush, Mary, Jelly, Gush, a hora do Rush. Não conta meu body, vários me odeiam e me lambem. Joga na minha conta 10 milhão, bagua Miami. Uou, eu te amo, o Xamã quer que você se dane. Porra, Mary Jane, bobagem. Daiane. Sexo no Vidigal, ela quica, fica no grau. Tá invicta, volta a Rita, que eu perdoo tua facada na minha pica. E tu fica no meu quintal, tá no TikTok, a bandida, minha malvada favorita. Eu te dei uma galáxia querida, nenhum de nós sabe o que é da vida. Meus versos são milênios sem saída. Jack Nicholson do Super Chiba. Quem me protege não dorme. 357 no poste, 021 minha gang. Andando nessas esquinas de sangue. Já caí, mas tô no topo, liderando feito louco. Humildade aqui é ouro.